intolerância, ira, inveja, ódio, mal, mágoa e ciúmes, afinal, o desamor. Mas acreditar, favor, sofrer e concordar e tudo suportar são os nobres frutos do espírito, produtos de todo bem, amplo e geral de alguém. Um dom que se derrama no coração que ama, já confinado à mesma dor que sucede ao bem amado. Riqueza ou fama, nada vale, nem jamais, expressões angelicais, nem sabedoria, nem virtudes. Falharia, por exemplo, a fé. Ora, isso só até que renasça em mim, paciente, puro, enfim, o amor verdadeiro e perfeito, que inteiro me renovará no ágape, que nunca mais se apagará. A vontade misteriosa e divinal de se doar, o amor numa mistura de sorrir e de chorar, o sofrer resignado de um calvário à minha cruz, é morrer e reviver todo dia com Jesus.